papel, esquema, dialeto. É preciso quando o gueto tá embaçado. Tem dias que não me arrisco, eu ouço tiros de balas traçantes. Dentro de instante nada mais será como era antes da chegada do crack na quebrada. Ninguém dando mancada das antigas, aquela rapa. Sempre os homens quem deu tapa. Se vacilar até mata, no final não dá em nada. Acontece é quem merece. Miséria aqui que cresce, pesadelo acontece. Tá na brisa sem estresse. Se é louco, dar ou desce a ladeira. E vê se chega, mas chega pra somar. Pô, lenha na fogueira que hoje a bruxa vai queimar que vire cinzas. Os pensamentos de mente maldosa nos param nas esquinas, na madruga cabulosa. Flagrante em nossa mão, força letal da munição. Projétil ceifador que dilacera sonhos, buscado com valor. Bate o martelo e pronto, tá feito. Mas onde está o defeito? Se é tudo desse jeito, sei que nada é perfeito. Então me conta seu segredo, que te mostrarei esse medo. Inferno que é aqui no gueto, é na humilde que eu chego. Não comento o que vejo, aprendi foi desde cedo. Nunca apontar o dedo pra ninguém duvidar do nosso valor. Na estrada do rap só se segue por amor. O ódio que separa a vítima da bala. Não quero a sensação de um canhão na sua cara. Aí a ideia muda, pai do céu ajuda. Acho que minha figura hoje vai ficar viu. Vermelho sangue, hoje mancha o chão da rua. Alguns estão na prisão ou na beira da loucura. O grito tá embaçado, eu sinto ligeiro. Nessas horas todo mundo vira suspeito. O grito tá embaçado, eu sinto ligeiro. Só não vacila quem é filho do grito. O grito tá embaçado, eu sinto ligeiro. Nessas horas todo mundo vira suspeito. Agora se liga, maluco, na ideia que eu mando é de dentro pra fora. Você ignora sua visão agora, mas não demora de chegar. Barracos, barrancos, negros e brancos, famílias lembrando. Alguns esperando promessas do ano, matam por engano. Corpo do fulano por baixo dos panos. Simulação e povo cruzando, e eu de quebrada observando, sem mexer, nem respirando. Quem sabe o futuro eu vou cogitando. Que não haja mundos em volta dos manos, não seja absurdo nenhum dos meus planos. Quem sabe viver mais alguns anos, ser testemunha, cientificar. Visão futura, tem coisa que não muda. Vai, vem, vem de viatura. Não segue meu rastro, perigo, me afasto bolado com fato. Eu vou, no gueto embaçado, catar meu pedaço, meu cubo de fato. Eu sou guerreiro honrado, retrato falado do bicho do mato. Amor vai pro ralo, vivendo em raço, palco do ato. Gueto condenado, embaçado, suspeito, julgado, inocente, culpado. Gueto condenado, covarde, amado, zumbi assombrado também. Surreição a mais de 100. Se o gueto tá embaçado, eu sinto ligeiro. Nessas horas todo mundo vira suspeito. O gueto tá embaçado, eu sinto ligeiro. Só não vacila quem é filho do gueto. Se o gueto tá embaçado, eu sinto ligeiro. Nessas horas todo mundo vira suspeito. O gueto tá embaçado, eu sinto ligeiro. Só não vacila quem é filho do gueto. Verdade do gueto é tremendar, é terror pra rotão. Tem a de 100, tem a de classe, mitigar, mitigar. Mosquito furando o peito, furando o crânio suspeito. Com sangue, saco, escocês, com cento, seitas e feitos. Trombando verme na frente, de ver o anti no anjo. Moleque do outro de dois, deixando porta na porta. Inveja, peste, pé, metas, mantrego, rabugeto. É essa nos pornojetos, vai ficar no relé. E nessas mesmo foi os becas que ela que traduzi diversos pra não ter sangue na terra. Aquarela me erra, favela nosso lugar. Decapitou sonhador com sangue no olhar. E só quem é de lá vai entender. Mó perre pra mim por ser, não muda o jeito de ser. Só vê caixão descer. Fomos julgados, mas não se omitir. Descaso, trouxe a guerra e quantos fica aí? Cai. Nessas horas todo mundo vira suspeito. O gueto tá embaçado, eu sigo ligeiro. Só não vacila quem é filho do gueto. Se o gueto tá embaçado, eu sigo ligeiro. Nessas horas todo mundo vira suspeito. O gueto tá embaçado, eu sigo ligeiro. Só não vacila quem é filho do gueto.